Quero cumprimentar membros da mesa, colegas vereadores e as pessoas que estão nos assistindo pela internet. Quero inicialmente aqui desejar boas-vindas ao nosso vereador Moisés, aos progressistas, se somando à nossa bancada, aí somos quatro vereadores agora. Seja bem-vindo aí, vereador Moisés, aí, que tem sempre feito um bom trabalho aí no nosso município. Quero dizer também que a semana passada tivemos a reabertura do nosso hospital, né? Que bom, né? Que foi reaberto o hospital. Grande maioria da população torcia para isso. Ainda tem alguns que dizem que foi politicagem, fecharam para poder abrir e tal. Mas isso são coisas que acontecem. Eu não vejo assim. Acompanhei essa novela do hospital desde que as outras entidades estavam administrando e vi que realmente alguma coisa estava errada no meio disso aí, não funcionou, nenhuma conseguiu administrar nosso hospital e acabar saindo. Então, agora tem aí o Hospital Vila Nova de Porto Alegre administrando e eu tenho muita fé que eles vão fazer um grande trabalho. São muito organizados, muito com... tem algumas ideias para inovar o hospital, fazer mais leito, arrumar a recepção, dar aquele atendimento realmente que a comunidade precisa. Eu acredito que agora o nosso hospital vai realmente funcionar e eu acho que é muito importante a comunidade também estar confiante e ajudar naquilo que pode, né? Incentivando, elogiando, cobrando se for necessário, e é isso que a gente precisa no nosso município, que as pessoas estejam mais unidas em prol do nosso hospital. Quero também aqui anunciar uma emenda que foi já aprovada, só esperando o pagamento do deputado Kovács, também no valor de 400 mil, para a nossa saúde. Essa emenda veio também a portaria 806, da proposta 36.294, que veio também para medicamentos, dar auxílio às UBSs, até para pagar funcionários. Então, tomara que essa emenda seja bem aproveitada no setor de saúde do nosso município. Também, essa semana, deu início também asfaltamento de novas ruas, né? Começou ali pela Pascoalina Fadres, no bairro Santa Rosa, né? Agora fechou o circo, né? Podemos entrar com asfalto ali na Santa Rosa e sair na faixa do rolante, vice-versa. Isso, faltava só mesmo aquele pedaço ali para fechar, para ir em asfalto, desde o bairro Santa Rosa até a faixa do rolante. E o trabalho vai se estender, eu acho que já começou os trabalhos aqui na rua Miguel Bauer, também que nos próximos dias vai receber o asfalto. Calçamento de várias ruas no bairro Empresa, então a coisa vai deslanchar daqui para diante, graças ao financiamento do Badesul, aprovado por essa Câmara, né? Os vereadores aqui aprovaram esse financiamento, que senão o município não consegue fazer algum financiamento se não passar por essa casa. Então essa casa tem parte nessas obras aí que estão acontecendo. Também quero dizer que a gente está vivenciando um momento bastante complicado em todo mundo, né? Muita incerteza para todos, né? A gente não sabe o que vai dizer para as pessoas também não sabem o que vão fazer, o que vai acontecer. Eu, particularmente, eu tenho um pensamento que isso aí vai passar por nós aqui e não vai nos atingir. Esse é o pensamento meu. Eu estou dizendo isso aí. É um pensamento que eu tenho, que daqui a pouco isso aí vai sumir e nós não vamos ser atingidos. É claro que nós temos que se precaver, nós temos que obedecer às normas, né? Nós não podemos achar que isso não vai acontecer e não fazer a nossa parte. Temos que fazer. Só que isso aí vai estourar uma crise muito séria e que vai atingir a todos. Hoje, em Parobé, foi demitido em massa os Aflex, Beira Rio demitiu, né? Os pequenos comércios vão fechar, tem muitos comércios que não vai aguentar o repuxo e vai fechar, né? E tem gente grande achando que está bom, tem gente grande que está louco para vim ali depois e comer esses pequenos, vão querer comprar esses pequenos, né? Isso tem muita jogada ainda por trás desse coronavírus. Não creio que isso aí é só um vírus. Tem muita coisa por trás disso aí, escondida, que pode vir mais ali adiante, vir à tona, né? Então esperamos que a coisa passe por nós, né? E que nós vamos se safar desse vírus aí que está aí atingindo a todos nós. Eu tinha mais coisa a falar, mas meu tempo se esgotou, vou respeitar o tempo. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.